Deixa esfriar, a poeira baixar. Depois da meia-noite ela vai lá pra te buscar. Perturbar seu sono, te trazer a paranoia. Tem alguém no seu quarto, algo que te olha. Será que é remorso ou arrependimento? Não dá pra voltar atrás, já tem alguém aqui dentro. Você quer se mexer, mas tá paralisado. Não tem o que fazer, ela já tá do seu lado. Você não vê, mas você sente que ela tá perto, que tá presente. E finalmente você acorda. Olha pro teto, olha pro lado, olha pra porta. Olha pro espelho, limpa o suor. Parece que era sonho, mas se espera o pior. E o que é pior quando a primeira a morrer é a esperança. Vingança, vingança, vingança, vingança. I told you, man! I told you! Don't fuck with me! Nasce o sol, começa um novo dia, que alegria. O seu último dia, quem diria? Que aquela merda toda que ficou no passado, um dia ia voltar e com ódio redobrado. Cê tá ligado, mas se recusa a acreditar. Toma o seu café e sai pra trabalhar. Hoje o céu tá limpo, seria um dia lindo se não fosse a sensação de alguém te seguindo. Olha pra trás, mas não vê ninguém. Melhor seguir em frente, senão cê perde o trem. Passa o seu dia meio preocupado, meio desatento, meio desconcentrado. Tá perturbado, é evidente. Se assusta fácil com quem chega de repente. Então vai pra casa, vem se descansa. Que logo mais cê vai chorar que nem criança. Vingança, vingança, vingança. I told you, man! I told you! Don't fuck with me! Not vingança, vingança, vingança, vingança, vingança, vingança. Quem planta desafetos, colhe desavenças. Nem todo mundo deixa quieto como você pensa. A noite cai, você cai noite adentro. Lá no bar, bebendo, bebendo. Uma mina se aproxima sorridente, para na sua frente. Tudo acontece muito de repente. Ela se diz carente e desamparada. Você leva ela pra casa sem desconfiar de nada. Como esse mundo é traiçoeiro. Quem deita do seu lado te sufoca com seu próprio travesseiro. É a vantagem do elemento surpresa. É o que separa o predador da presa. Cê vê o filme da sua vida no segundo de dor. Começa com suspense, vira drama e termina com terror. E é assim que o diabo te convida pra essa dança. Vingança, vingança, vingança. I told you, man! I told you! Don't fuck with me! Vingança, vingança, vingança. Super fuck! Living now!